pá, isto realmente com calor, pá, não apetece é fazer nada, falando. É, pá, está um calor de caraças, pá. Já quando é aquelas lutas ao sol, pá, ui, pá, aquilo custa mais do que caminhar sobre brasas, pá. É insuportável, camarada, pá. Pronto, a grande questão é que a luta não se pode fazer à sombra, é, não é, pá? E se a luta à sombra é que nunca. À sombra é onde querem meter o povo. Isso não é, pá.